John Maynard Smith, 1920-2004. Ele viu um rascunho e fez a gentileza de aceitar a dedicatória, que agora, infelizmente, tem de ser in memoriam. Não ligue para as conferências e seminários. Deixe para lá as excursões guiadas aos pontos turísticos. Esqueça os recursos visuais sofisticados, os radiomicrofones. A única coisa que realmente importa em uma conferência é que John Maynard Smith esteja presente e que haja um bar espaçoso e acolhedor. Se ele não puder comparecer nas datas que você tem em mente, trate de remarcar a conferência. Ele vai cativar e divertir os jovens pesquisadores, ouvir as histórias deles, inspirá-los, reacender entusiasmos que talvez estejam arrefecendo e os mandará animados e revigorados de volta a seus laboratórios ou lamacentos campos de pesquisa, ansiosos para experimentar as novas ideias que ele generosamente compartilhou. Não são apenas as conferências que nunca mais serão as mesmas.